pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Olá. Boa noite. O tema com que vamos abrir a emissão de hoje chama-se Synthetic Potion. É um maravilhoso tema instrumental do projeto post-punk russo Noir for Rachel, com um travezinho também a shoegaze. Synthetic Potion pertence ao álbum Witches, de outubro de 2016. Logo a seguir ficamos com os germânicos Hologram, que caminham na corda bamba entre o post-punk e o krautrock, mas agarra-nos com momentos cativantes como este, Still There, do álbum homónimo de outubro de 2016 também. Bem-vindos! Distorção, alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Yeah. É nosso, as emoções são vossas e a música é de todos nós. Pedal de Distorção com Ricardo Ribeiro. Avançamos com mais uma série de três seguidas. Começamos com os psicadélicos Lyle Gang, que nos chegam de Santiago do Chile, com o tema Inside My Fall, do álbum True Me Again, de 2014. Logo a seguir, com ritmos de baterias pesados, linhas de guitarras atmosféricas e melodias cruas de sintetizadores, vamos ficar com o duo californiano Hall Your Sister, com a faixa Open Wide. E acabamos a sequência com outro duo de Nova York, os Tempers, com o tema Hell Hotline. Pedal de Distorção. um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta. Um festival para todos. O álbum Good Boys, dos portugueses Stone Dead, saiu cá para fora ontem, dia 13 de março. O selo da Lovers and Lollipops. A banda visita a nossa cidade, incluída no festival A Porta, e traz na bagagem este fabuloso Candy. Escutai! We'll be right back. de destruição. Um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. Neste alinhamento de 3, abrimos lá atrás com o projeto de New Wave None e o tema Desertation, já de 2017, pertence ao álbum Odium. Também com trabalhos novos, já deste ano, estamos ao som dos portugueses 10 Mil Russos, da Fuzz Club, com o tema Tutsilarian. E acabamos a sequência com o single novo Musa Sabi, dos Jesus on Heroin. Oh,

pedal de distorção, alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. We'll be right back. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. A faixa com que iniciámos a sequência de 3 pertence ao Slow Dive. Star Roving foi o que ouvimos, passados 22 anos, material novo. Acabámos de ouvir agora um projeto de Detroit, do Michigan, com o nome de Future Holograms, a faixa Valentine. E acabamos a emissão de hoje com Anthony and the Johnsons e o tema Hope There Is Someone. Obrigado, até para a semana. Beijos e abraços. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold. When I'm tired, there's a ghost on the horizon. When I go to bed, how can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. pain I will not drown, or paralyze in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone save my heart of frail nuns to hold when I'm Pedal de Distorção, um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.